O meu samba vai passar, doutor, me ensinando o que ensinou. Manda as máscaras caírem, sorrirá como a mais bela flor. O meu canto se calar, doutor, tem que ter disposição. E o samba falará mais alto pelo seu refrão. E o samba falará mais alto pelo seu refrão. Eu canto que é pra renascer, Aroeira pra benzer também, de temperar. O meu canto marcará, doutor, traduzindo a tradição. E o samba falará mais alto pelo seu refrão. Enquanto arrepiar, vai passar, doutor, me ensinando o que ensinou. Quando as máscaras caírem, sorrirá como a mais bela flor. O meu canto se calar, doutor, tem que ter disposição. E o samba,